Yeah. Walter Langa tem pedido para que eu seja mais convicto do que eu faço e acredito que existe algum motivo. Não descanso e é por isso que avanço e o sentido é único. Não ser só ouvido, ser mais sentido é a instrumental, a batida certa, a linguagem oral e o lacrimejar da caneta. Eu apresento uma atmosfera difusa como um cometa ou como um poeta. Não espero que um ser comum cometa qualquer erro para que eu tenha destaque. Eu sacrifico a minha pele, já nem temo desfalque. Eddie Drew sabe que isso é verdade. E Jesus fez um gajo sobreviver a um massacre. Nega, resto é conversa e eu não tenho muito papo. A minha única promessa é nunca quebrar o pacto. Eu quero fazer de cada verso um armário só de fatos. Qualquer papo desconexo não teria o mesmo impacto de...